Olá, muito bem. Estamos aqui no Jardim Beira-Mar Plantado, o programa de música portuguesa feito na Galiza, aqui mais uma vez na Rádio Filispim, a Rádio Livre e Comunitária de Trasancos. Este programa emite-se todas as quartas-feiras, de 8 a 9 da noite, com repetição aos sábados às 6 da tarde, às segundas às 9 da manhã e ainda na plataforma de podcast a todas as horas. No programa de hoje vamos fazer uma viagem cronológica através da carreira de Amélia Mujo. Além disso, este programa tem a particularidade de estar inserido dentro da programação do projeto Cravos e Rosas, que é uma iniciativa que tem o intuito de fomentar a interação cultural entre Portugal e a Galiza, que é muito necessária porque estas duas culturas têm muito em comum. Nós temos, por exemplo, um idioma, uma história e um território que nos une. Então agora vamos começar com Amélia Mujo e o seu primeiro disco, editado em 1992, que é chamado Mujica. Deste disco ouviremos o tema Em Mértola, com poema da própria Amélia Mujo. Espanha. Muito bem, a Mera Mujo com o primeiro tema chamado Mértola, do seu disco Música de 1992. Amélia Mujo é uma cantora, instrumentista, compositora e escritora de letras para canções portuguesas, que nasceu em Moçambique há 73 anos atrás. A sua música junta tradição e inovação, partindo da música tradicional portuguesa e também moçambicana, para alcançar uma grande modernidade. Nesta busca de inovação, ela recorre tanto a instrumentos tradicionais como a novas tecnologias. Também se destaca pela beleza das letras das suas canções, musicando usando poemas seus como de vários poetas da língua portuguesa. Passamos agora a ouvir um exemplo do seu segundo disco, gravado em 1994, sob o nome de Todos os Dias, que teve a produção musical e direção artística de José Mário Branco. Com este disco, foi nomeada como Mulher Cantora para os Prémios Blitz desse ano. Deste disco vamos ouvir o tema Cego Pedinto, um tema tradicional absolutamente maravilhoso na voz de Amélia Mujo. Abre a porta, Ana, abre o teu postigo, dá-me esse teu lenço que eu venho ferido. Se tu vens ferido, vinde muito embora. Esta minha porta não abro agora. Abre lá a porta, ou só o postigo. Vinde dar esmola ao triste ceguinho. Quem com a luva dio nesta hora anda? Estou de anágua branca, vou-me para a cama. Tu estás em anágua, pois melhor te quero. Vinde sem vergonha ajudar o cego. Minha mãe não durma, não queira dormir, ouvirá o cego cantar e pedir. Se ele canta e pede, dá-lhe pão e vinho. Se ele não quiser, siga o seu caminho. Não lhe quero pão, ai não lhe quero vinho. Quero que a menina me ensine o caminho. Arma a tua roca, aparelha o linho. Dá ajuda ao cego no ganhar caminho. Vai-te agora cego, segue nesta estrada. Quem quiser criados, paga-lhes soldada. Anda lá, menina, vinde mais além. Bem cego eu seria, não vos vir eu bem. De conduzido que já foi pretendida, só de um triste cego me quedo rendida. As terras que vemos são já terra minha. Serás rainha. Em 1995, Amélia Mujo, juntamente com João Afonso e José Mário Branco, gravam o disco Maio Maduro Maio, que está dedicado à obra de José Afonso. Este disco, gravado ao vivo no Teatro São Luís, em dezembro de 1994, recebeu o Prémio José Afonso, atribuído pela Câmara Municipal da Amadora. Deste disco vamos ouvir o famoso tema Maio Maduro Maio. Tema este que eu dedico à Palestina, para lembrar mais uma vez que Israel leva 76 anos a cometer um genocídio contra o povo da Palestina. Agora, até assistimos à posta em prática do projeto de Israel para exterminar o povo da Palestina, para transformar Gaza num resort turístico. É realmente revoltante a forma como o Estado criminoso de Israel atua reiteradamente contra a Palestina. Sendo assim, contra a impunidade de Israel, temos todos de gritar bem alto: do rio ao mar, Palestina vencerá. Ora, muito bem, foi Emília Mujo com João Afonso e ainda José Mário Branco com o tema Maio Maduro Maio. Em 1998, editou-se o álbum Taco a Taco, que contou com arranjos musicais de José Mário Branco, mais uma vez, só que em só 7 músicas. E com este disco, Emília Mujo voltou a ganhar o prémio José Afonso. Deste disco, vamos ouvir o tema que lhe dá o nome, Taco a Taco, com música e letra da própria Amélia. Ei, tango tá com toca, taco a taco, tango tá com toca. Cota toco toco, que é tanto canco, taco a taco. Cota toco toco, que é tanto canco, taco a taco. Com que coto catucão, taco a taco, com que coto catucão, taco a taco. Cupata taco do pico, pata, taco a taco. Cupata taco do pico, pata, taco a taco. Ei, tango tá com toca, taco a taco, tango tá com toca. Cota toco toco, que é tanto canco, taco a taco. Cota toco toco, que é tanto canco, taco a taco. Com que coto catucão, taco a taco, com que coto catucão, taco a taco. Com pata taco do pico, pata, taco a taco. Com pata taco do pico, pata, taco a taco. Ei, tango tá com toca, taco a taco, tango tá com toca. Cota toco toco, que é tanto canco, taco a taco. Cota toco toco, que é tanto canco, taco a taco. Com que coto catucão, taco a taco, com que coto catucão, taco a taco. Com pata taco do pico, pata, taco a taco. Com pata taco do pico, pata, taco a taco. Ei, tango tá com toca, taco a taco, tango tá com toca. Cota toco toco, que é tanto canco, taco a taco. Cota toco toco, que é tanto canco, taco a taco. Com que coto catucão, taco a taco. Com que coto catucão, taco a taco. Com pata taco do pico, pata, taco a taco. Com pata taco do pico, pata, taco a taco. Cata, cata aqui o canto. Grande, a Emília Mujo realmente tem algumas características que foi o que me motivaram a fazer este programa. Por exemplo, versatilidade e muita originalidade. Ainda no mesmo ano de 1998, a Emília Mujo grava um disco em parceria com Sérgio Godinho, Brigada Vítor Jara, Gaiteiros de Lisboa e ainda mais uma vez João Afonso. E este disco chama-se Novas Vos Trago. Um disco promovido pela Comissão Nacional para os Descobrimentos Portugueses, onde são recriados alguns romances da tradição portuguesa. Deste álbum vamos passar o tema Donzela Guerreira. Não quero minha filha, não. Por esses teus lindos peitos, filha, os conhecer vão. Um colete me farão, que me aperta o coração. Vai de marmas e cavalos, que eu vou a ser capitão. Não quero que vás à guerra, não quero, minha filha, não. Pelas tuas lindas mãos, filha, os conhecer vão. Costureiras há na terra, umas luvas me farão. Vai de marmas e cavalos, que eu vou a ser capitão. Não quero que vás à guerra, não quero, minha filha, não. Por esses teus lindos pés, filha, os conhecer vão. Sapateiros há na terra, umas botas me farão. Vai de marmas e cavalos, que eu vou a ser capitão. Eu vou a ser capitão. Oh, minha mãe, minha mãe. Minha mãe do coração, os olhos de Dom Marquês são de mulher de homem não, de mulher de homem não. 7 anos e mais um dia na guerra de Dom João, nunca ninguém me conheceu. Coisa mais não. Os olhos de Dom Marquês são de mulher de homem não. De mulher de homem não. De mulher. Perfeito, acabamos de ver o tema Donzela Guerreira, de Amélia Mouche, uma canção feminista do ano 98. Chegamos agora à parte em que eu vos ponho uma canção em galego, porque eu quero que os ouvintes portugueses se acostumem a ouvir o idioma da Galiza, que tem tanta coisa em comum com o português que até é a mesma língua. Até se considera a mesma língua. Às vezes eu sei que não se entenda muito bem, mas isso é só por falta de costume. E por isso mesmo é importante que a cultura portuguesa passe na Galiza, da mesma forma que a cultura galega tem que passar em Portugal. É isso mesmo, tem que haver maior intercâmbio entre estas duas culturas, porque nós temos um idioma, uma história e um território que nos une. E também é por isso mesmo que este Jardim à Beira-Mar Plantado está inserido dentro da programação do projeto Cravos e Rosas, que é uma iniciativa que tem o intuito de fomentar a interação cultural entre precisamente Portugal e Galiza. O melhor é que esta, a canção que eu vos trouxe, como exemplo, junta a portuguesa Amélia Mouche com o grupo galego Camarata Meiga, que em 1999 gravaram um disco chamado Abelas Ailas. Deste disco vamos então ouvir o tema Bailai Bem. Bailar bem, que me baila quem lá vem, põe a volta por lá. Eu confesso que não conhecia a Amélia Mujo até há bem poucos anos atrás, mais precisamente 2022. Quero dizer, conheci o nome, mas não a obra, e foi só depois de divulgar o seu disco, Amélias, de 2022, que eu tive a noção do seu valor. Mas prontos, voltemos então a 2002, altura em que Amélia Mujo grava o disco A Monte. Disco este que é composto por alguns textos de alguns dos seus autores e compositoras mais marcantes no seu percurso artístico, como são, exemplo, Natália Correia, Fernando Pessoa, Hélia Correia, Laurie Anderson, José Saramago ou Fausto Bordalo Dias. O tema que eu escolhi tem o poema de um dos seus favoritos, António Quadros. É A Botina. Se eu sei fazer o fular de Páscoa, então não havia de saber. Mas a minha maneira, é claro, são brinquedos. Minha botina era uma fada, olhos de asco a rir de menina, cara rendada como uma páscoa. Dentro do forno pariu a gata, ainda maceira um cheiro morno, ovos de pata trouxe da feira. Sei a gata, entrava a lenha, vem a farinha, azeite em lata, sal, zengibilha, mel, saturinha. Os ovos iam de clara e gema, todos de pata que melhor riam, e a massa crema como uma nata. Regendo datas incompletas, cumprem em mim curvas exatas, mil planetas de ovos carmim. Elaborava o olho à cor que uma intenção exacerbava. Comer do amor como de um pão, comer do amor como de um pão, comer do amor como de um pão, comer do amor como de um pão. Cebolas dispo de cor raivosa, quero essa água, nariz de bispo, que o cor de rosa de anágua. Sempre tão calma, parecia outra, por entre o fogo como uma alma, perdendo em rota, ganhando em rumo. A voz vivo em um lugar mais verdadeiro, cosmos ativo, o teu falar é o sol. Aqui desloco a tua fina, sou teu coragem, teu quase louco rir de menina, de que sou margem. Regendo datas incompletas, cumprem em mim curvas exatas, mil planetas de ovos carmim. Eu apurava o olho à cor que uma intenção exacerbava. Comer do amor como de um pão, comer do amor como de um pão, comer do amor como de um pão, comer do amor como de um pão. Estás a ouvir Xardín a Beiramar Plantado, un programa de música portuguesa na Radio Filispín. Xardín a Beiramar Plantado. Ora, isso mesmo, estão a ver o Jardim a Beira-Mar Plantado, hoje dedicado a Amélia Mujo. no qual estamos a fazer uma viagem cronológica através da sua carreira. Além disso, este programa tem a particularidade de estar inserido dentro da programação do projeto Cravos e Rosas, que é uma iniciativa que tem o intuito de fomentar a interação cultural entre Portugal e a Galiza. Continuamos com o disco que Amélia Mujo gravou em 2006, Não Sou Daqui, e o tema com o nome Não Sou Daqui, Mas... Não sou daqui, mas gosto daqui estar. De aprender num lugar do outro a me encontrar. De poder um lugar achar no estar aqui. Desejar o lugar de todos neste lugar. E saber no lugar daqui o meu lugar. Não sou daqui, não sou daqui. Mas se aqui estou, é porque para mim também há aqui lugar. E porque há um eu que aqui se foi achar. E porque um teu gostou de mim, de me encontrar. Não sou daqui, mas gosto daqui estar. De aprender num lugar do outro a me encontrar. De poder um lugar achar no estar aqui. Desejar o lugar de todos neste lugar. E saber no lugar daqui o meu lugar. Não sou daqui, não sou daqui. Mas se aqui estou, se aqui estou, é porque um para mim e também há aqui lugar. E porque há um e que se foi achar. E porque um teu gostou de mim, que é meu me encontrar. É um meu e é um teu, e aqui no lugar logo foi mesmo aqui se encontrar. É um teu e o meu para poder um lugar desejar que é de todos lugar. É um meu e é um teu que gostou de me achar. Se aqui estou é porque há algum lugar e há um eu e há um teu, um achar, é um estar, um achar, um estar, se estar, um estar, é porque há um eu, um achar, é um estar, aprender, é um achar, é um estar, aqui, aqui, aqui, aqui, aprender, a encontrar, saber, daqui, é um ter, dali, aprender, daqui, dali, aprender, achar, Ora, muito bem. A finais de 2008, Amélia Mujo apresenta-se ao vivo no espetáculo Uma Autora, 202 Canções. O registro deste concerto é lançado em 2009, no formato livro-CD, com ilustrações da própria cantora. No concerto Uma Autora, 202 Canções, Amélia Mujo incluiu temas compostos para si e também temas que compôs para outros, como Camané, Esther Formosa, Ana Moura, Mafalda Arnaud ou, por exemplo, Mísia. O tema que eu escolhi como representante deste álbum é o tema Ai Flores, com letra e música da nossa homenageada. A flor traz sainha branca, amarela chapelinha. A flor traz sainha branca, amarela. Cair ao chão, fica a flor mais pobrezinha. Ei! Fica a flor mais pobrezinha, grandeia a contradição. Fica a flor mais pobrezinha, grandeia a contradição. Uma croa, croa de rainha, com o reino pelo chão. Yeah. Em 2012, a Melemus grava o disco Periplos, em parceria com o músico grego Michalis Lokovikas. Disco este que foi nomeado para o Prémio de Autoras da Sociedade Portuguesa de Autoras, na categoria de Melhor Álbum de 2012. Deste disco vamos ouvir o tema Pesado como Ferro. Muito bem, com o apoio da GDA, em 2014, foi editado o álbum Amélia com versos de Amália, onde são interpretados poemas de Amália Rodrigues. José Mário Branco voltou a colaborar com Amélia Mujo e foi o responsável pelos arranjos de direção musical, sendo também autor da música de três canções, por exemplo, Tenho Dois Corações, Quero Cantar para a Lua e ainda Carta a Vitorino Nemésio. Destas três eu escolhi uma que eu adoro. Tenho Dois Corações, com poema da Amália Rodrigues, música de José Mário Branco e voz de Amélia Mujo. Eu tenho dois corações dentro e fora. real não existe. Em 2018, a Melemus volta a colaborar com o grego Michalos Lodovikas para gravar o disco Arquipélagos. E, segundo Nuno Pacheco, do Jornal Público, este disco, que está feito num exercício ímpar, e une múltiplas ilhas. Ilhas pessoais e geográficas, ilhas literárias e musicais, ilhas reais e imaginárias. E acaba por considerar este um dos grandes discos desse ano. Deste disco fiquei rendido logo com o primeiro tema, chamado O Arquipélago. Garças de regresso à tua porta, retomaram os barcos seu curso até às tuas costas. Já acalmaram as ondas na respiração das brisas por nós tão aguardadas? Está a Jónia em flor? Está na altura? Cidade fundou-se por completo entre as cinzas. resta ainda algum sinal dela para que um marinheiro de passagem a possa mencionar ou lembrar. Deus délfico silenciou. Os caminhos são longos, desolados e sós. Em 2022, Amélia Mujo uniu-se ao guitarrista e compositor André M. Santos para gravar o disco Sinfonia da Liberdade, que está inspirado na tragédia dos refugiados e na luta pela liberdade. Como esta obra tem faixas bastante extensas, trouxe a mais curtinha, que é o terceiro andamento da Sinfonia da Liberdade, com Amélia Mujo, André M. Santos e a Orquestra de Câmara Ágora. Ninguém vai agora poder prender os passos que nos levam até nós. Ao bem que nos aguarda nos sítios habituais, nas camas perfumadas, onde se embalam filhos e amantes, onde temos aos pés o cão dormindo, o gato a ronronar de sossego atento no seu ninho de algodão e pelo e olho sonolento. Por dentro da cabeça estão as vozes do amanhã, do amanhã, resgatando as vozes dos que se ficaram nas varandas, nas ruas, nos salões, nos palcos. As vozes dos que se foram nesse silêncio se cantará para sempre a despedida. Qualquer esperança de chegada, qualquer medo, qualquer prova de que estamos todos aqui. Desde o mais antigo passado pré-câmbrico, estamos todos. Lava, pedra, água, célula, feto. Embora esquecidos, distraídos da morte. Por dentro desse ponto, que mais que nunca continua a sermos nós pensando, no que o pensar tem de socorro, partilha, entrega, olhar, alastre-se algo de mundo interior, povoado de gentes, de países, de palavras acesas, de fricções, pedra contra pedra, insistindo, até a faísca se soltar. E o preparado de galhos, folhas secas, asas de borboleta, assumir o seu lugar. No acontecer do fogo aceso do mundo, tantas vezes perdido. Incendiário, contrário às alquimias, que o transformam numa verdadeira chama útil de labaredas fugitias. Nenhum outro valor é mais real que esta chama acesa. transitório que o espalhado na água muda dos olhos. Chegámos aqui, ao momento de cada instante, e o gesto foi todo o caminho, reduzido a este ponto, a este nó, a este talismã feito de pele e vísceras, onde escondido, sabe-se lá onde, algo brilha no escuro. Ora, tal como o disco que acabamos de ouvir, o disco Amélias também foi publicado em 2022 e foi considerado um dos melhores do ano, quer em Portugal, quer a nível internacional. Em Portugal, por exemplo, apareceu entre os melhores discos nas listas criadas pelo Público, o Expresso, Antena 3, Blitz, o site Altamonte, e também o nosso programa Jardim à Beira-Mar Plantado. Foi também capa da revista norte-americana, Roots World. Também o programa Monofonias, que faz parte da Trans Global World Chart, colocou este disco como os melhores do ano e foi também distinguido pelo BBC com o programa Music Planet. Como representante deste disco, realmente há muito e a escolha é difícil, escolhi o tema Se a Vida é Pintura. Som-se. Uma cabra manca atrás de uma velha, mais um cão de guarda, 23 ovelhas são ovelhas. O campo doirado desfaz-se em calor, parece um Van Gogh pintado a rigor. Parece um Van Gogh pintava rigor. De manhã o sol é só ameaça, riscando a direito pelo céu que é uma graça. Um monte pequeno é um olho maior, parece um miró pintado de cor. Parece um miró pintado de cor. Pela tarde pasmada o sol em candeia, as ervas rareiam à beira da estrada. Pelo céu feito nuvem um burro passou, parece um chagal que ali o deixou. Parece um chagal que ali o deixou. A noite entrelaça seus riscos de sombra e luzes no escuro são quase penumbra. São quase penumbra. São gestos de gestos no afã do afã. Parece um polo sonhando amanhã. Sonhando amanhã. Sonhando amanhã. As mãos que descansam são de qualquer um. São traços aflitos. O sonho é só um. Se a vida é pintura, então é visão. É vida que passa no risco da mão. Para que serve um livro-disco sobre gatos em tempos de indigência e violência? Não sabemos. Pode acontecer de vir a alegrar a leitura e a escuta de qualquer menino que no seu gato se encosta e acalma, ou de qualquer idoso que encontra no seu bichano o único lugar abençoado de carícia.